America Church Online, cleared among arrivals at flight level 050. Cleared upon arrival, flight level 050. Metrô 3259. Por acaso tem informação se tem chuva sobre o aeródromo neste momento? Juliette, Metrô 3179, 3 horas de feedback, essa é a minha chave táxi. Sobre a pista autorizado, reporte para o novo táxi. Papa Romeo Yankee Delta Charlie, veio na proa 225, reporte quando visual com campo. Reporte visual com campo, Papa Romeo Yankee Delta Charlie. Canalinha 311, número 2 na aproximação, início de redução de velocidade para 2409. Delta Line 229, fly direct blue na posição. Direct blue na na minha 312, aguarde o feedback do Airbus da TAM após ingresso para o portão 3. Opa, Tango. Vai com o Delta Fox, você me escuta? Salvador, boa, até 3859, uma milha de Cimbra, baixada da lado. Gente, até 3859, reposta com o visual com campo, que é legal no 022. Sim, 3859. Confirma, está chovendo sobre o campo neste momento ou não? Negativo, até na vista molhada. Sim, 3859. Confirma, está molhada? Gente, por um gol com o Delta Fox, foi autorizado o táxi até a reporta, até a táxi tapar a reporta. É o Delta Fox. Está autorizado o ingresso à pista no site, porta na cabeceira da linha de ponto, se possível agiliza as manobras. Visual, 3859. Gente, na 3859, autorizado o pouso, pista 10, vento, 120 graus, 129, pista molhada. Livre pouso, pista 10, 3859. azul 4299, aguarde para o posto. Papa Tango Eco Delta Fox, atento a possível estrela de turbulência, o vento 120 graus 11 nós, livre de decolagem em cabeceira 17. Três 179, autorizado, bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, com ajuste no 022, tenham um bom voo, da 3179. Okay, the send maintains 2,000 feet and confirm the ILS procedure. Confirm that you cleared it for the ILS X-ray for about 59. Delta Lex, final X-ray runway 10, America 229, reported established. ILS X-ray and will report established American 229. Falco Delta Fox, decolado aos 43, chama o controle no 20 decimal 8. 08, graças. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo Yankee Delta Charlie. Papa Romeo Yankee Delta Charlie, se aproximando pelo setor norte, confirma intenções, pouso cabeceira no 7. Afirma. Gente, meu presidente está autorizado o pouso, cabeceiro no 7, o vento 140 graus, 109, reporta a célula controlada, confirma somente o PAD que se destina. PAD o 4, então. Autorizado, iniciando 02, chama tá. Gente, eu faço ingresso pelo 4, obrigado por isso, por fazer a taxa do 4, considerando. Correto. Então, 3859, Alfa e Juliette, portão 04. Direto 04, daqui a pouco, 3259. Gente, está 3179. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Se não, estou no 40 graus, 109. Decola, 10. É 3-1-1, desça para 3.000 pés, reduzindo velocidade 2009. Vai subir um Bravo 752 na final. Prole. Canal 6311 na escuta do controle. Curta 6311, contagioso, enchendo 3.000, reduzindo 200 nós. Papa Romeo Yankee Delta Charlie, autorizado ao pouso na cabeceira 17, o vento 140 graus, 11 nós, o aeronave iniciando não interfere com a sua aproximação. Fica excelente em Alfa Delta Hotel. Papa Romeo Yankee Delta Charlie, informo que se encontra próximo ao ponto médio da cabeceira no zero, mantém a posição, mantém o setor. Tá mantendo o setor, Yankee Delta Charlie. Papa Romeo Yankee Delta Charlie solicitou o ponto cabeceira no 7, tem conhecimento do aeródromo? Negativo, senhor. Tchau, Papa Romeo Yankee Delta Charlie, evita o sobrevoo na base aérea de Salvador, à sua esquerda, mantém a posição. Eu e aqui Delta Charlie informo que a cabeceira do 7 se encontra 500 metros à sua frente, né, pista auxiliar do aeródromo. Com a mesa, com o meu Yankee Delta Charlie. Agora é visual com a mesma, calma. Gente. Então, 3179, decolado aos 47, controle no 20.8. 208, obrigado, bom dia, 3179. Delta Fox, presencializa para o Salvador, bom dia, 3179. Bom dia, contato radar, vou para o nível 320. Confirme 320, autorizado pro AD. Abre direto Leda, Sam 3179. Pode confirmar, sua transmissão está ininteligível. Sam 3179, autorizado direto à posição Leda. Direto Leda 320, Sam 3179. Lado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 022. Gente, ajuste na 022, direita Índia, 2895, quando pronto, azul, 4299, bom dia. Gente, Papa Romeo Yankee Delta Charlie, solo, aos 48, livre à direita, via Oscar, pátio 4. Gente. Salvador, muito boa, azul 4299, ponto de espera na 0. Gente, azul 4299, tem condições de alinhar e decolar de imediato, pista no 0? Afirmativo, decolar de imediato. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 099, de imediato. Ali decola de imediato, 4299, vai desligar. Canal 3191, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Carinha 5056, prossiga. Salvador, TAM 3663, bom dia, São Antônio. TAM 3663, bom dia, Salvador Guarulhos, 340, guarda cópia, portão 09. Boa noite, saída da El. 022, reporte agente Minuto Salvador. Passando Romeu, Hotel Yankee, prossiga. Você deve ver a 90 km de destino a Salvador, a bandeira 1500, a sala 2 km do transporte, apresenta a Bancária 2. Controle 2780 de volta. O 2780, está na identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP, na proa, descendo para o 050, 2780. Velho Salvador, está 3179, pode varar por esse monte, vai? Guarda da coordenação, está 3179. Certo. Está passando Romeu, Hotel Yankee, confirme se esse é o plano de voo. Confirma aqui, deflata IF Salvador. Romeu, Hotel Yankee, mantém as condições visuais, ajuste no 022. Acione o código 0133, informe se pelo equipamento. Passar 3210 com 05 no PLB. Bem, se mantém as condições visuais, o ajuste é no 022. Liga corredores, reporte na rotatória visual do campo. Reporta na rotatória visual do campo. Controle, para agora, visual. Azul 2780, se tiver condições de descer da presença, agradeço. Número 1 na aproximação. Priso, 6-1-1, complexo final, chama a torre, 1-1-8-9-5. Isso, 6-1-6-5-14, 6-3-1-1. Bom dia, o azul 4299 na sua escuta. O 4299, contato radar, chega para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, vai voar Leda da presente, o azul 4299. Normalmente está livre, está molhada, o que é legal no 022. Gente, mini 22, está molhada, aguardando a atualização 6301. O 1160, sua identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 230 nós, número 2 na aproximação. 0060, número 2 agora. Número 2, America 229, good morning, continue your approach via, correction, continue your taxi via Alpha and Juliet, gate 11, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 229. 3663, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Ambezulou no 0 até Taubaté. Decola da pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5041, no 3663. Autorizado nível 340, Ambezulou no 0 até Taubaté. Decola no 0, curva à direita, da El, Leda, Motiva, 120.8, 5041. Correto, 5041, no portão 09, chame pronto, para 3663. Tá pronto. Mano, está pronto? Azul 2590, contato radar, 72 milhas sobre o Salvador, voa na proa de Mari, está no PC, está chegada a Mari, reporte para descida. Pan 3179, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Valeu. Centro Azul 4299, seria possível voar um ótimo da presente? Azul 4299, voe direto por base. Qual que é a posição? Por base. Voa por base, azul 4299. Azul 2590, desça para nível de voo 070. Janela 6311, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 2196, formação Lima, portão 62. Gol 2196, bom dia, 360, Porto Seguro, prepare a subida da El, Leda e Deve, aguardando o copy. A sua escuta vai preparar aqui da El, Leda e Deve. Gol 1160, controle? Gol 1160. Condição de voo ITAP? Afirmo. Bem, voo direto ITAP, desça para 4000 pés, o ajuste no 022. Ok, ITAP, eu vou no 1160, o tráfego continua a 23 milhas? A 23 milhas. 23, obrigado. Azul 2780, desça para 2000 pés, o ajuste no 022, autorizado a final LS2, responsabilizado. Patango, Romeu Atayank, já próximo da rotatória, visual bônus 7. Romeu Atayank, chame a torre 11895. 11895, obrigado. Torre, Romeu Atayank, próxima rotatória, visual bônus 7. Romeu até o Yank, autorizado final 17, reporta na final. Estará na conta. Fechando o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Fechando o centro Recife 1, alternando 3395, azul, 499. Bom dia, Felipe, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Solo Salvador, boa, Lutan 3304, autorização Brasília, seguinte da Lima. Yankee autorizado por pistão no 7, o vento 140 graus, 129. 129, vai para a lateral. Salvador Bolsa, 3304, autorização Brasília, gente da Lima. Jan 3304, bom dia, Brasília 360, número 2 para cópia, prepare a subida Arbor Elefa, aguardando. Arbor Elefa na sua escuta. 3603, embaixada travada, Romeu Tenhaque. Gente, autorizado pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 139. Delta Yankee, copiou? Afirmativo, copiado. 2590, inicie redução para 220 nós. Número 3 na aproximação. Reduz velocidade 220, azul 2590. Cópia. A escuta 2196. Tanto autorizado por seguro, nível 360. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Bidev, após Bidev, DCT por seguro. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5037. Autorizado, nível 360, posto seguro, decola a pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, e depois DCT, posto seguro, controle 120, decimal 8, transponder 5037, gol 2196. Seja mesmo correto, portão 62, deixa-me pronto, gol 2196. Já está pronto para o push, gol 2196. Autorizado, portão 62, deixa-me estar. Autorizado, chama táxi, gol 2196. Lutan 3663 para o push fracionamento 09. Autorizado, chama táxi, Lutan 3663. Chama para o táxi, Lutan 3663. Lutan 3304, copia. Afirma, 3304. Brasília, nível 360, rota Ampers, voo 17. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor Elefa. Frequência do controle 120.8.5026 no transponder. Gente, Brasília no 360, de Upper Zulu no 7, decola da 10 com curva direita, no perfil Arbor Elefa, o controle 120.8.5026.33.04. Ainda já mesmo correto, portão 07, chame pronto, são 3304. Amará, o são 3304. Plano 070 em destino, Mog 737. Desce, mantenha 050, tráfego no Chiquet, azul 2590. Gente, boa. 2, autorizado, afinal LSX foi responsabilizado. 2022, reporte estabilizado, gol 1160. Salvador, Romeu Mike Eco Zulu. Bom dia, prossiga. Gente do acionamento, reporte no corte, o Mike Eco Zulu. Alô, Salvador, o Chanel 6312. Ligação 390. O Chanel 6312, tenho 35 já pré-aprovado, solicito a coordenação do 39. Confio 35, o Chanel 6312. Autorizado, Recife, nível 350. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Cuca, Jamo, Aru, após DCT Recife. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5036. Autorizado nível 35 para Recife. Decolamos a pista, é curva esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju, após descer. Controle Salvador 120.8, transponder 5036. Cotejamento correto, bate 3, correção, portão 03, chame pronto. Camará pronto, acionar na 3. Zero. Continua a aproximação, reporta visual algum campo, que está molhado, que negar no 0 no 2, é isso. Visual, 7 aqui 0. 3 azul 2, 7, 8, 0, autorizado o pouso, pista 1 no 0, pista 1, o vento 1 4, 0 graus, 1 2, 9. Autorizado o pouso, azul 2, 7, 8, 0, pista 1 no 0. Pista 1 no 9, 6, com, perdão. 143 a bordo, 3 horas, Alterna Galeão. Autorizado táxi via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95, com ajuste 1022, tem um convô, gol 2196. Índia 1895-022, grato, 2196. 2799, aprovado. Autorizado João Pessoa, nível 190. Via Golf 677 até Recife, após DCT. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8 e o transponder 0271, o azul 27, quais são? 5005 no transponder, o azul 2796. Autorizado João Pessoa 90, Via Golf 677. Decolando no zero curva esquerda, perfil Conde, controle 208. Transponder 5007. Não, sim, tio, vento pra gente ver. Vento Azul 2590, desça para 3.000 pés, o ajuste no 022. Para 3.000, com 1.022, azul 2590, autoriza o localizador, senhorita? Aguarde a autorização, o azul 2590. Sua escolha. Táxi 3663, CAB 156, com fins 4 horas. Então, 3663, autorizado o táxi via Pat 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 022, tem um bom voo. Índia, via Índia, 1845, 3663. 1895. 95, Paulo TAN 3304, já acionado na posição, agora para o pushback. Eu 3663, após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, autorizado no 07, chame táxi. A gente chamará o TAN 3304. Após a passagem do colega, ok? Afirmo. Paulo Salvador, boa, TAN 3859, gente da Lima, autorização Curitiba. 895. Controlado. Azul 2590, desça para 2.000 pés, o ajuste 22, autorizado, a sinalização é responsabilidade. 2000-022, autorizado ILS X-Ray, reportarei estabilizado. 2590 da Azul. 1160, continua a aproximação. Agora somente pista livre, que é NH1022. 1022, aguardando. Vou no 1160. Livrou, boa. Gente, é do 2190. 1-2-1-9-6, livre decolagem, pistão 0, vento 1-6-0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, pistão 0, voo 2-1-9-6. Gente, Maria 5046. Gente, aguarde para o puxo, azul 2796. Aguarda puxo 2796. Oi, Salvador, 3663, pronto, pode esperar. Gente, é 3663, mas é posição. Mas é posição, tá? 3662, estabilizado o ILS da 1-0, ILS X-Ray, azul 2590. Azul 2590, completo final ILS, chame a torre 11895. 2895, azul 2590. 1196, decolada ao 1-3, controle no 208. 208, gol 2196, bom dia. Bom dia. Salvador, azul 2590 e LS 1-0. Gente, azul 2590, número 2, para aproximação, aguarda a pista livre. QNH 1022. QNH 22, aguarda a pista livre, 2590 da azul. E a saída da EL. Nível 360, saída da EL, gol 2196. Marinha 5046, sem confirmação a localidade do pouso. Marinha 5046, controle. E frequência livre, Marinha 5046, chame no reingresso para Salvador. Afirmativo. O teto ficou bastante alto, o que está impedindo um pouco aí é essa chuva sobre o aeródromo, hein? Reduz um pouco a visibilidade, mas estamos avistando já desde o externo. Gente, a chuva começou nesse momento, só um minuto. 1160, solo 105, livra direita, chama solo 21, decimal 9. 219, bom trabalho. Sol, solo 2359, feedback, acionamento 04. Cliente, aguarde para o puxo da 3259. Aguarde 3259. Sempre pouso no 0, azul 2590. Bom dia, Lebrão. 1160, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da táxi da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1160. Esse é o 1630, da Gol, copiou a informação aqui, mano. Bruno 630, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Identificando o Mari 050, escuta para ETAP com Mari. No ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 1022, tem um bom voo. Gente, o Xené 6312, aguarde o número 2, receptor. Número 2, aguarde o Xené 6312. Gol 2196, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Cabeceiro no zero. Cruzado linha, meu Deus, está 3663. Azul 2796, forma 44 a bordo, 4 horas e 14, alterna Maceió. Azul Zax via Pátio 3, reporte para ingresso, Pátio 1, Azul 2796. Pátio 3, formada para ingresso, Pátio 1, Azul 2796. Direita 1209, graças. Juliette, portão 10, após. Juliette, para 10, observando a Airbus da Tango, com o 960. Marinha 5046, tá mantendo 500 pés? Afirmo, 500 pés. Agora a transferência para a torre, o Marinha 5046. 46 tá mantendo espera, aguardando transferência para a torre, 1895. 796, de passagem ao Boeing da Gol, que ingressa no parte 1, após autorizado para seguir parte 1 em Índia. Ponto de espera, torre 1198-95, ajuste 1022. Ativo. Dá passagem ao voo após ingresso na Índia, quando pode esperar que o motor esteja dentro da cidade. Azul 2590, Alfa e Kilo, Pátio 3, remota 4, Lima. Alfa e Kilo, Pátio 3, remota 4, Lima, Azul 2590. Tá 3259 na escuta? Na escuta, 3259. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do ATR da Azul na retaguarda, autorizado no 04, chame tá. Após o ATR da Azul, autorizado por estacionamento 359. Marinha 5046, tem condições de se aproximar pelo litoral norte até o setor norte da torre, reportando a mesma? Se ele passar pelo litoral, cruzando por conta das condições visuais da terra rotatória. Então cruza o setor norte até a rotatória. O 46 para a rotatória está ruim. Solicita cruzar pelo litoral, pela praia. Gente, o Marinha 5046 é autorizado para seguir pela linha litoral, no setor que esteja as condições melhores aí para aproximação visual. E reporte a 30 segundos aí para o cruzamento do campo. A intenção é pouso no pátio militar, confirme. Afirmo, obrigado pela coordenação e já feito coordenação também com operações. Tá ok, gente. Chame visual com o aeródromo e com o pátio militar na base aérea de Salvador. Chamar para o cruzamento e visual com o campo. Boa, o Azul 2796. Gente, Azul 2796, mantém o ponto de espera. Mantém 2796. Da 3663, decolado aos 21, controle no 20 decimal 8. 208, boa, bom dia. Controle Salvador, tá 3663, bom dia. Ah, 3663, bom dia, contato radar, vou para nível de voo 340 via saída da EL. 340 da EL, tá 3663. Tá 3259 confirmando, o ATR já tá no ponto de zero, ok? Voo 1630 após etapa e desça para 2000 pés, o ajuste no 022, autorizado a sinal LS foi reportabilizado. Após etapa via o voo 1630. Marinha 5046, traço avistado, intenção é pouso do pátio militar na base aérea, confere? Confere. Gente, inicie curva direita. E mantém esse paralelo à pista no 0, 28 no 0, e pode visual com o pátio. O 4B iniciou curva, está visual com o campo e reportará visual com o pátio. No pátio temos de 3 a 4 P3 da Força Aérea, nave asa baixa, quadrimotor. Ok, obrigado. Reportará no visual. A gente vai estar logo na proa aí. Mantém a presente proa e pode visual com o pátio. Reportará, 4B. Ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 022, tem um bom voo, tá 3859. Índia 295 no 022, grato, bota o mano, 3859. Oxané 6312, coordene com a equipe de pátio, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado no portão 03, chame táxi. Posso passar em tráfego da Serra, estado, de chamar a táxi, boa disposição Leda, boa tarde, né? Tá 3 metros, gato. Passou rotativo. Não interfere. Autorizado a decolagem pista no 0, vento 150 graus, 089. Gente, iniciando, tá visual com tráfego, tá 3304. 27, 9000, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar 10, 27, 96. Alinhando para 1-2, 1-0, 4 6, Vitor, sobre voo da 1-0. Reporta no hotel quando for controlado. Reportará no pátio controlado. Faz via corredores 1-6-5-10, o Capatão Eco Delta Foxtrot. Salvador Goiás, 3859, pronto, ponto espera 1-0. Tem 3859, mantém o ponto de espera. Tem 3304, decolado aos 28, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, boa. Enchendo o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Segundo 3395, obrigado, 3600. Controle de Salvador, bom dia, TAN 3304, decola na sua escuta. TAN 3304, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída Arbor. Perfil Arbor, pual 360, TAN 3304. Correio de Salvador, 46, no falo controlado, visual 42. Gente, Maria 5046, falou os 29, levando frequência. 46, frequência. Azul 2796, autorizada a decolagem de pistão no zero, vento 140 graus 089. Decolagem 10, azul 2796. Papa Romeo Delta, Delta Hotel Alfa, zona identificação. Azul 59, autorizada a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinha batendo 0, 3, 2, 4. Alfa, contato radar, 63 milhas sudoeste de Salvador. Voe para a posição Conde, mantém a nível de voo 1-1-0. Voo 1621, aciona identificação, desça para 4000 pés, via chegada Bonfim. Olha, azul 2796. Azul 2796, contato radar, suba para nível de voo 190 via saída Conde. 190 via Conde, 2796. Controle Salvador, TAN 3304, autorizaria a posição Elefa? TAN 3304, autorizado, Elefa. Elefa na proa, muito obrigado. Nove, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 1-0. Iniciando no zero, tá 3-2, no centro. O localizador é Glide, ou no 630. Ou no 630, complete finalizado, chame a torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, até já, chefe. Oi, Salvador, bom dia, senhor, 632, 1-0-1-0. Seis, Oceano 63, 1-2, mantém ponto de espera. Mantenho ponto de espera, Oceano 63. Torre Salvador, Cordial, bom dia. Oceano 63, estabilizado no Zulu da 10. Estamos a 2 milhas e meia do céu. Gente, com 1630, continua a aproximação somente aguardando a pista livre, QNH 1022. 1022, aguardando a sua autorização de pouso na 630. Nove, decolado 33, controle no 208. Obrigado, agora controle 3859. Salvador, tá 3859, decolado na sua escuta. 3859, contato radar, suba para a missa de voo 360 via saída árvore. 360 via árvore, tá 3859. Ah, 3304, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, obrigado, bom dia. Bom dia. Ah, 3859, autorizado, Alessa. Alessa, 3859, graças. Agora 770, Porto Seguro, nível 180, prepare a subida Coral, aguardando o copy. 180 na Coral, valendo o copy, 770. Firmado 16, nós? 120, 179. Ok, ciente, 630.